agora aqui na Antena Web, histórias da Eurovisão. A seguir, não perca Nação Roqueira. Caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Ora, no passado ano, neste caso no dia 17, foi o último dia em que houve o último Histórias da Eurovisão do ano 2011, disse-lhe que, assim que possível, iríamos trazer aqui algumas das músicas que irão compor o próximo Festival Eurovisão da Canção, que se irá realizar, neste caso, em Baku, a capital do Azerbaijão. Dá-se, porém, que algumas das finais foram adiadas, e deixamos para conhecer quais os motivos. Das outras, ainda não se conhecem os apuramentos, porque, aliás, os vencedores, porque ainda não se chegou à final desses mesmos apuramentos. Bom, mas vamos aqui hoje recordar, nesta edição do Estrangeiro da Visão, algumas das músicas que compuseram o festival que se realizou em Düsseldorf, na Alemanha. Uma delas foi a música de Imi, que foi então representante da Arménia. Esta música caracteriza-se pelo seu ritmo agitado e também por um país que está a aproximar-se da Europa. Todavia, a Arménia não vai este ano participar no Festival Eurovisão da Canção, é já algo confirmado. Bum Bum é como se chama esta música que vamos ouvir, para logo depois ficarmos com a voz de Lena Meyer, a vencedora precisamente do Festival Eurovisão da Canção, ano de 2010. Os alemães escolheram-na para novamente representar a Alemanha, mas desta vez o desfecho foi diferente. Take Me a Stranger não convenceu o público como havia convencido Satellite. São estas as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do Histórias da Eurovisão. Primeiro, Bum Bum de Imi, representando a Arménia, e depois Take Me a Stranger de Lena, representando a Alemanha. My days and nights are passing, long hours are running, but we are still fighting. Ai, ai, ai, the love is still so shining. Why are we denying? I really don't know why. Ai, ai, ai, come and take. Like a bomb, bomb, chaka chaka. Your love is like a, like a hot water. Mayer, então, com Take Me a Stranger. A próxima melodia representou a Estónia e foi interpretada por Gheter Jani. Chama-se Rockefeller Street. É uma música interessante, mais eletrónica e que, de certa parte, é uma tentativa mais da parte da Estónia de se integrar na música anglo-saxónica, hoje também ela mais sintetizada, mais eletrónica. De certa parte, podemos considerar esta música como um dos seus géneros ser o synth-pop. Mas temos mais. Vamos ouvir uma música que, apesar de não ter vencido o festival Eurovisão da Canção, fez muito sucesso, sobretudo na Dinamarca. O tema New Tomorrow, dos A Friend in London, fez de facto muito sucesso e agradou ainda assim muitos dos presentes na grande arena em Düsseldorf. Aliás, esta música ficou também muito bem classificada nesta última edição do festival Eurovisão da Canção, ano 2011. Vamos ouvir então, primeiro, a música que representou a Estónia, Rockefeller Street, de Gheter Jani, e depois a música que representou a Dinamarca, o tema de A Friend in London, New Tomorrow. Daylight is fading away, night silhouettes in the sky. There lights are flashing in towers. It's Manhattan's magical time. Ballerinas dancing this small lake on a river made of diamonds and pearls. Everything's a little bit weird now, because tonight it is showtime. In the middle of the street life, oh, we celebrate the good times, because tonight it is showtime. Come and walk with me. 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street. Life is marching on, do you feel that? 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street. Everything is more than serene. Old school Hollywood stars, party Cinderellas are here. They move like computer game heroes, because they know it is showtime. In the middle of the street life, oh, we celebrate the good times, because tonight it is showtime. So let's keep moving on. 1, 2, 7, 3, down the Rockefeller Street. Life is marching on, do you feel that? 1, 2, 7, 3, to turn left, turn right, don't make up your mind. Your way to fame is all in vain. You get in the spot, then you run out of luck. You're going nowhere. We can change it all today. Come on, boys, come on, girls. In this crazy, crazy world, música dos A Friends in London. Estamos no final do nosso Histórias da Eurovisão deste fim de semana. E vamos ficar com duas músicas, uma delas bem conhecida entre nós, a outra bem conhecida entre os romenos, um povo que, apesar de culturalmente e idiomaticamente não parecer, também é um povo latino. Vamos escutar primeiro a música dos romenos. Uma música que dá pelo nome de Change, ou seja, o nome inglês, apesar de tudo, e que é um tema interpretado pelos Hotel FM. Um nome interessante para um projeto interessante e uma música igualmente interessante. Para ouvir também os Homens da Luta que representaram Portugal, e quanto mais não seja pela singularidade, representaram Portugal este ano no festival Eurovisão da Canção e farão história como uma das presenças mais invulgares do próprio festival, aliás, uma participação que chegou, por momentos, a ser posta em causa. É com os Homens da Luta que fechamos a edição de hoje do Estrelas da Revisão. Vamos voltar então a encontrar-nos, precisamente no próximo sábado, para mais uma edição deste espaço radiofónico. Fique bem então, estimado ouvinte. Tenha uma boa tarde ou boa noite, como preferir, e até para a próxima semana. Até à próxima semana. Time to figure it out. Life will pass you by. Your time is running out. Oh yeah. Haunted by your troubles every day. Wasting smiles away. What's there left to say? You gotta make believe and make your dreams come true. Hard to do. I can't change the world alone. I need you all, everybody. Start. desanimado. Por vezes estás contigo a desconfiar. Por vezes estás contigo sobressaltado. Por vezes estás contigo a desesperar. De noite ou de dia, a luz é alegria. E o povo avança é dado a gritar. De pouco vale o cinto sempre apertado. De pouco vale andar a lamorear. De pouco vale um ar sempre carregado. De pouco vale a raiva para te ajudar. De noite ou de dia, a luz é alegria. E o povo avança é dado a gritar. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo e o menino. Traz o pão, traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. Para celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. Para celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. E traz o pão, e traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. Não falta quem te avise, vai com cuidado. Não falta quem te queira mandar calar. Não falta quem te deixe ressabiado. Não falta quem te venda o próprio ar. De noite ou de dia, a luz é alegria. O povo avança é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o queijo, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, traz o vinho. E vem o velho, vem o novo e o menino. Vai celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. Vai celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. Vai celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. Vai celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. E traz o pão, e traz o peixe, traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, traz o vinho.